se encontrar amanhã, se Deus quiser, torcedor e torcedora, a partir do meu dia, estarei aqui ao seu lado, falando de futebol, na Rádio Potengi AM, o empreendimento de Teodorico Bezerra Neto, direção Tonho Costa, em nome DR Alinhamentos, Potengi Distribuidora, Jair Moto Peças e Serviços, Bruno Multimarcas, Restaurante Campai, Doce Amor, Cesta Personalizadas, Pamonha da Dona Negra e Bagela Goela. Tenham todos uma ótima tarde e foi bom demais ficar com vocês. Eu digo valeu, tchau, torcedor. Acabamos de ouvir o programa Potengi nos Esportes, a sua revista esportiva aqui na 1210 kHz. Esta é a ZYJ620, Rádio Potengi AM, operando na frequência de 1210 kHz. Transmissores e estúdios instalados no bairro Santa Luzia. Irradiando 5 kW de potência. Transmitindo de São Paulo do Potengi e cobrindo o Rio Grande do Norte. Com propagação do seu sinal para todo o Brasil. Rádio Potengi AM, uma empresa do grupo Teodorico Bezerra Neto. Rádio Potengi, meio-dia e 59 minutos. Eu acho é massa essa onda de vaquejada, é padrão. Daquele jeito. Um covarde a minha te ligar. Inocência sua me atender, sabendo que eu não vou mudar, que eu não vou assumir você, sabendo que eu vou te fazer sofrer. Seria mais fácil me esquecer, mas faz tanto que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar, mas faz tanto que se Supermercado e padaria em São Paulo do Potengi. Você encontra produtos de qualidade e preço baixo, além da qualidade no atendimento aos nossos clientes. Uma de nossas maiores prioridades. Na padaria temos pães, bolos, salgados, sobremesas e muito mais. O Posto Alex tem o melhor combustível da região. Preço justo e aquele atendimento de qualidade. O Posto Alex, próximo a Santa Maria. Aberto 24 horas, onde você pode abastecer e ainda provar a melhor comida da região. No restaurante Santa Teresa. Com cardápios diversificados todos os dias da semana. No Posto Alex, aceitamos todos os cartões de débito e crédito. Faça-nos uma visita. Na Marizia a gente vai coladinho. Com esse dengue eu tô tranquilo demais. Então, menina, vamos devagarinho. Que desse jeito a nossa história vai. Esse encontro nosso. Nossa sorte grande me faz rir de amores que exigiam demais. E o nosso laço tá bem amarrado em folha de arruda. Esse amor foi banhado. Que a gente até balança, mas não cai. Minha mão tá presa na tua cintura. E ó que o balanço é bom demais, o balanço é bom. Olha que é muito bom. É maresia, a gente vai coladinho. Com esse dengue eu tô tranquilo demais. Então menina, vamos devagarinho. E desse jeito a nossa história vai. Esse encontro nosso é sorte grande. Me faz rir de amores que exigiam demais. E quando a gente junta é só chamego. Aqui nunca tem pressa, isso é bom demais. E a gente até balança, mas não cai. Minha mão tá presa na tua cintura. E aqui, aqui, o balanço é bom demais. O balanço é bom, e o balanço é bom. O balanço já é bom. Fica com o comandante. Só no balanço do cheio de avião. Vai, vai. E a gente até balança, mas não cai, bebê. Minha mão tá presa na tua cintura. E ó que o balanço é bom demais. É muito bom. Olha que é muito bom. Olha que a gente até balança, mas não cai. Minha mão tá presa na tua cintura. Porque o balanço é bom demais. É bom, é bom. Olha o balanço é bom. Treze horas e quatro minutos. Isso é o Nordestinho. E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu que eu só te quero. Se afastou de mim, do nada não quer mais ficar. Que tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar de mão dadas com esse tempo que perdiu, puta que pariu. Não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar. Eu não consigo acreditar e que a gente vai terminar. Isso é nada pensar. E mas quando você passar de mão dadas com esse tempo que perdiu, puta que pariu. Não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar. Puta que pariu. Tá difícil, não consigo acreditar. O que a gente vai terminar?

A rádio mais ouvida nas regiões Vale do Potengi, Mato Grande, Agreste, Trairi e também Grande Natal. Potengi AM 1210. A nossa rádio. 13 horas e 16 minutos. Ele é sucesso. Escuta essa canção aqui, ó. É o Gordinho Tarcísio do Acordeão, falando de amor. Direto do seu coração, viu? Já que a gente chegou ao ponto do ponto final, e você disse não sentir mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minha alma, eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade, aceita o meu pedido de amigo. Não vejo outro lugar na minha frente, pelo amor de Deus, vai devagar sua névoa, porque meu coração ainda é seu. Não, não. Eu te superar. Já que a gente chegou ao ponto do ponto final, e você diz que não sente mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não me pedi pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minha lágrima, eu não controlo meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te parando de verdade, aceito o meu pedido de amigo. Não vejo outro na minha frente, pelo amor de Deus, vai devagar as suas erras, porque meu coração ainda é seu. Não, não posta nada, seguro de mecela, eu não tô pronto pra tanta porrada. Deixa baixinho, deixa baixinho. E não vejo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus, devagar as suas revoadas, o que meu coração ainda é seu. Não, não posta nada, seguro de vencê-la, eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te aqui do meu campo, Salo, no Ceará. Na, na, na. Em nome da minha própria gente, deixa eu te superar. Tem gente que não quer amor, só gosta do calor que faz embaixo do lençol. Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol. E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar, sem amar. Mas eu gosto assim, ele não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar, sem amar, sem

coladinho.